Pois é, peixe, não respeito que é protetor, vendo o seu encarnado, como vocês dizem os cavalos, fazendo processos que causam dor, engano e desapontamento. Você acha que eles ficam felizes? Não fica de jeito nenhum. Mas o que é que eles podem fazer? Eles ficam firmes, mantêm energia firme, para dar firmeza ao ser. Que quando ele aprender que aquilo vai não tá mais coisa boa para ele, ele para. Não existe tempo perdido. Existe aprendizado em todo o tempo gasto. Saravá os pretos velhos! Adorei as almas! Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá, pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá. Pai João da Angola? Mesmo. O senhor não vai perguntar se eu já não esqueci do senhor? Mas eu tô muito esquecido mesmo. Não, não esqueci não, viu? Como é que o senhor tá? O senhor tá me ouvindo bem? Eu tô, meu filho, que tem mais gente que hoje. Ah, então vou deixar o senhor falar oi pra todo mundo? Tá bom. Tá bom, então. Vai meu pombo branco, na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco, na senzala de Aruanda, vai buscar pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, pombinho de Obatalá, pombinho de Obatalá. Vou começar, filho. Vamos começar então, graças a Deus. Como é que o senhor tá hoje? Tudo bem por aí, no mundo espiritual? Aqui tá mais tranquilo. Mas... eu tô temendo trabalho. Eu acho que ultimamente eu tô mais sentado no banquinho. No banquinho do preto velho? É. Porque a semana foi mais tranquila. Mas o senhor fala mais tranquilo porque o povo não usou mais muita droga? Porque eu cumpri o trabalho da droga. E aí eu comecei só as conversas com o povo. Aí fui mais no centro, sabe? Só pra ver, pra conversar. Aí ficou melhor, né? Pra mim tá bom. Não, mas viu? É. A gente. Você sabe que eu ouvi que. De um preto velho que às vezes eles. Durante esses diálogos, eles organizam auditórios em determinados lugares e trazem espíritos que possam se interessar pelo assunto que vai ser tratado. É assim mesmo? É, filho. Tanto tem aqui, no lugar fico, como aí ficam vendo lá na terra. Tipo a terrinha da máquina, sabe? Ah. Com as televisão de vocês. É por isso que ficam dizendo que eu sou professor também. Não. Aí quando chega lá em cima, vem dar parabéns pra ele, uai. Eu fiz nada. Mas então... só fiquei conversando. Lá em cima, eles, antes de o senhor chegar então, assistem também. Já tava pronto. Eu tava lá com eles. E eu só vim agora. Coisa não precisa ouvir antes. Tá certo. Eu só cheguei agora. Tá certo. O senhor tava onde antes de vir? Aí eu tava na voada hoje, viu? Oh, que legal. Tava descansando. É? É. E quem lá descansa tá boiando, né? Eu tava estudando também. Ah, então o senhor não estava deitadinho na sua rede? E tem a rede aí em cima, meu filho. Não sei. Ai, por Deus, ai. Oi, eu senhor... sabia não. Ah, o senhor sabe que a gente ouve dizer que nessas colônias mais próximas da Terra, não sei se é o caso da Alvorada, mas... É no meu caminho. Então, e o nosso lar, as coisas são, entre aspas, cópia melhoradas da Terra. É, filho, mas depende de cada um. Eu não preciso de rede, não. Eu fico na cadeia normal. Ah, tá. Então, entendeu? A minha pergunta é que nessa colônias... Mas eu entendi. Tem isso, né? Tem sim. Tem, tá certo. Se eu quiser uma rede, eu passo uma rede e fico para eu. E a hora que o senhor for embora, o senhor desplasma a rede. Ah, então fica aí enfeitando. Porque já é minha, né, filho? Entendi. Aí mas... depende, depende do que eu preciso. Hoje eu precisei pasmar o transporte para vir para cá. Eu pasmei uma cápsula de proteção energética. Uma caixa. Uma cápsula. Ah, uma tipo cápsula. Uma tá. Isso. Porque aí ela vai descendo, passando para o meio mais denso. Para ninguém me ver dentro. Porque hoje eu vim só. Ah. Aí eu já sei vim. Aí eu vim tranquilo. Ah, entendi. Tá entendendo? Sim, porque aí ela vai passando pela zona densa. Uhum. Vocês não vão me perceber. Uhum. Eu faço o caminho tranquilo, mais rápido. Se eu não fizer o transporte, eu vou ter que vir com o corpo e espírito. Aí eu vou gastar mais energia. Aí nossa conversa demora. Tem que estar com a energia conservada. Entendi. Quando eu venho acompanhado dos amigos, aí divido a energia de todos. Tá entendendo? Sim, pra fazer o transporte. Aí a gente não chega aqui tão cansado. Ah, entendi. Divide quando aí. Eu já... ah, divido a energia das pessoas. Aham. Pra vir sem transporte. Aí a gente vem como se fosse flutuando, uma pena caindo devagar. Pra ir se adaptando, acostumando com a zona mais densa. E não sofrer tanto influência dessas energias. Entendi. É assim. Quando eu já tô por aqui, aí é mais fácil, né, viu? É mais fácil. É só pensar. Aí eu chego aqui rápido. Então tá. Mas pra se acostumar demora. Que a mente é tão trabalhosa. Que quando ela pensa num lugar, já pensa em outro. Às vezes você vai pro lugar errado. Aí tem que aprender a manter a mente firme no propósito, direcionando a energia da vontade do coração. Aí chega no lugar certo. Se não, manda a carta pro lugar errado. Nossa. É assim. Entendi. Então, deixa eu ver o que, que eu entendi, o senhor vê se eu entendi direito. Vocês, quando vêm da Alvorada para cá, se vêm em várias pessoas, não precisa fazer o transporte, porque um alimenta o outro e fica tudo mais leve. É isso. Entendi. Tá certo. Tá. Tá sabido. Eu só tô repetindo o que o senhor falou. E aí, quando chega aqui... O senhor falou que fica mais fácil, mas não é a Terra um lugar mais denso que a Alvorada? Não devia ficar mais difícil quando o senhor chega aqui? Mas, meu filho, em cima da Terra tem um lugar como se fosse uma selva. Você imagine tudo que é ser ali dentro, solto, fazendo o que quer. Imagine os bichos babos. É mais difícil passar por ali. Aqui a gente já tem a energia mais trabalhada dos espíritos, da luz superior e da luz dos espíritos encarnados. Tem um maior equilíbrio. É um lugar meio perdido, né, viu? mas ainda é mais equilibrado. É como se fosse pro zoológico. Os bichos tá peso. Você caminha mais fácil. Leva susto com os gritos deles. Mas ainda passa. Lá em cima os bichos tá solto. Como é que você vai passar? Eita. É assim. Entendi. Eu gostei da explicação, ficou boa. Ficou. Eu também gostei. Aí eu fico pensando como é que eu falo isso. Amor, Será que até o senhor, às vezes, não tem um mentor invisível aí do lado? é visível mesmo. É o Lázaro? Ele tá aqui hoje não. Hoje ele tá lá em cima coordenando os outros. Tá certo. Hoje eu recebi o recado assim. Olha, você vai lá hoje. Você vai conversar que o povo tá com saudade. É verdade. Agora, você vai fazer o exercício da solidão. Que hoje você vai só. E vai fazer as pazes com os amigos que estão esperando. Que Aí, pô, maravilha. quando eu cheguei aqui, vou convidar a gente diferente. Então, quem é o meu superior ficou lá em cima pra coordenar. E aqui tem os outros. Tá certo. Agora, tem uma coisa que muitas pessoas se enganam dizendo que o umbral ou os lugares mais densos estão sempre para baixo. E, no entanto, o senhor disse que lá em cima também tem. Como é que é isso? É um prédio para cima e um prédio para baixo. Ah, entendi. Mas. Pra eu chegar aqui, eu passei os mais inferior de cima. Mas eu nunca desci nesse inferior de baixo, não. É pior. É por isso que eu trabalho, né, filho? Para me melhorar. Meu trabalho não é descer lá embaixo. Não é que é pior. Eu já tenho trabalho para chegar aqui, mas lá embaixo. Aí tem perigo de ficar preso. Nossa. Porque a energia é tão sugada que você fica fraco. Aí você pode ficar lá meio perdido, endoterrado. Nossa. Então. Você não viu foi nada. Eita. Então, vai, João. É certo dizer então que em todo lugar em volta da Terra existe esse tipo dessa selva? Sim, a primeira camada. Tá bom. É feita disso daí. Isso. Entendi. Isso daí, olha, até parece bicho. Não, essa camada, É né? feita de vocês. Do pensamento de vocês. Do sentimento. As coisas mais pesadas é ficar tudo ali. E Entendi. aí os espíritos desencarnados se absorvem daquilo. E gera mais. Vai ficando mais denso. Vai ficando maior. É como um cascudo da tartaruga. Que pra passar dá trabalho. Só a pessoa sabendo passar. Imagina fazer coquinha na tartaruga na barriga. Pra passar pro casco. Olha, mas como é que você faz? Imagina passar de vez. Entendi. É onde eu vou levar você lá. Ah, é? Já se prepara. Que legal. E aí, Ah, sim. bom, vamos falar disso. O senhor, então, quando vem, o senhor coloca, então o senhor faz esse transporte aí. Para fazer esse transporte, o senhor tem que plasmar, ou já tem lá preparado por quem faz isso, trabalha nesse trabalho aí, nessa sessão. Se você for no departamento, já tem ponto. Mas se você quiser, já consegue fazer. É só que há com pensamento. Eu faço de uma forma, cada um faz da sua. Quando a gente aprende uma coisa geral, tipo uma fórmula. Mas cada um vai se adaptar à fórmula do seu jeito. Entendeu? Sim. A vibração da energia é a fórmula. Só que eu atinjo essa vibração do meu jeito. Eu penso uma coisa boa, uma coisa alegre. Como eu sou sincero com vocês, eu venho pra cá pensando no, na conversa. Eu venho na coisa gostosa da conversa. Ai, que gostoso. Aí quando eu sinto essa coisa boa, a minha sintonia já muda direcionada pra cá. E aí a mente só vai guiar. A mente está fixa. Só vai guiar o invólucro em volta. Eu mantenho a energia e vou descendo. Descer é a maneira mais fácil para vocês entenderem. Que na verdade não desce. Ué. Baixa é como se fosse uma parede. Passa de um lado para o outro. Nossa. A sensação é como se estivesse descendo. Mas você está passando de um lado paralelo ao outro. Tá entendendo? Sim, sim, sim. Aí fique na. Aí mais fique só na descida pra entender melhor. É, isso. Tá. Então, o senhor tem ainda a forma perispiritual, né? Que o senhor disse que, no caso, é plasmada como preto velho. Pra vir pra cá. Sim. Nas outras casas de trabalho, eu não preciso ir como preto velho. O senhor vai como monge. Quase isso, filho. Eu vou meio que normal. Normal é de branco. Ele quer saber tudo, aí. Mas claro. Tá bom, vamos começar. Dependendo da casa, da crença e da fé, eu vou daquele jeito. Às vezes não precisa conversar, não precisa fazer muita coisa. Eu vou normal. Só o meu perispírito mais translúcido. Mais sutil. Ninguém vai nem perceber que eu tô lá. E aí eu faço o trabalho de orientação através do pensamento. Da intuição. Ou então conversando com os espíritos em volta, junto com o trabalho. Aí eu sou um aprendiz, um orientador por trás. Nossa. Quando precisa do contato com o encarnado, a gente assume uma forma mais adequada. Entendi. Como eu já disse, pro menino é o peito velho. Tá. Tá entendendo? Sim. Entendi. Mas nas outras casas, é mais de cura. Aí eu vou com a minha roupa normal de curador. Tá certo. E eu vou voltar ainda na sua vinda, porque tem muito detalhe legal que a gente pode tratar. Mas vocês, às vezes, nos passam, vocês, os espíritos, ideias de que em trabalhos de curas, vocês utilizam de tecnologias que ainda não descobrimos aqui. É isso mesmo. É assim mesmo? É isso mesmo. Entendi. Tem muita coisa que vocês estão descobrindo agora, aos poucos. Tá certo. Tem muita coisa já esquecida. Que a tecnologia do se esqueceu. E vocês já acharam que é superior das mais simples. E a mais simples, que é a mais verdadeira. Eita. E a nossa utiliza o princípio da simplicidade. Só que ela é mais eficaz. Tá bem, entendendo assim? Sim, senhor. Eu não sei se você entende, mas um aparelho que eu uso, que muito usa também, a gente só encontra o aparelho no perispírito. E o aparelho mostra tudo que tá precisando ser realinhado. Olha. Vocês tiram sangue pra saber disso tudo, né? É. Mas nós não tem sangue. É, ué. Aí usa a mesma forma, só que um aparelho diferente. Pode ter a medicina de vocês. Nunca deixa de tirar sangue para fazer exame. É. Porque é a forma mais simples e mais certa de saber as coisas. Pode ter um monte de máquina, mas vai sempre tirar o sangue. É. É assim? Sim, senhor. Mas pode perguntar, mãe, que eu falo. E essa maquininha aí, então, que faz esse equilíbrio aí, como é que ela chama? Estroboscópio? Eita, amor. Aí forma o que que eu? Aham. Como? É uma máquina pra medir a aura da pessoa. Aham. Entendeu? Tá bom. E... Você tem um similar, que é chamado aura meta. Que é para medir a aura. Ah, entendi. A nossa a gente pode chamar assim também. Uhum. Entendeu? Tá bom. Só que a gente chama de soma meter. Porque ela vai medir a energia produzida pela aura, pelo espírito. Olha. Que é a energia que somatiza tudo. Tá tudo somatizado ali. Aí ela vai medir a quantidade de somatização. Uhum. E vai nos mostrar em cima disso. A gente vai trabalhar usando a própria mão, né, filho? Então, os mas casos muito, os casos muito difíceis, muito complicados, uhum. tem outros aparelhos de recuperação. Ah, tá bom. Que não precisa da gente. Como se fosse uma roupagem que bota na pessoa e aos poucos vai reequilibrando. Tá, e não tem lugar que vocês não possam ou não utilizem esses aparelhos? A gente usa quando quer e se for permitido, porque tem lugar que tem que ser muito rápido. Num regate. Se vai regatar aqui, você tem que ser muito rápido. Tá. Aí você não pode usar os aparelhos. Uhum. Aí você usa só a aplicação da energia, sai da pessoa e retira dali. Pra com mais calma, fazer o trabalho completo. Você tem um tratamento que as casas de banco faz. Que o centro espírita faz. Que é um tratamento à distância. Nesse dia, já agendado, o trabalho é feito com todos os aparelhos, que a pessoa está no seu lado. E aí a equipe de médico vai lá, faz o tratamento e volta. Tem mais tempo. E mais tranquilidade, né, filho? Nossa. Claro. E... Mas são muita técnica para usar. Tá certo. E nos terreiros de Umbanda, o senhor já visitou? Eu frequento também, né, viu? Aham. Você acha que eu conheço as coisas da Umbanda por quê? Não, é bom. Você acha que eu uso a roupa de preto velho por quê? É bom porque eu também gosto, né? Entendi. Eu me sinto em casa. Olha. Porque as pessoas mais simples acolhem a gente melhor. O abraço é mais gostoso. Entendi. Quando a gente aparece, uhum. com a minha roupa mais normal, uhum. a pessoa já diz logo, eita, um ser superior baixinho. É. Nem abraça, baixa a cabeça primeiro. Aí a gente não recebe o abraço gostoso. É. Aí quando vai na Umbanda, o preto vai pegou o banquinho. Vem logo dar um beijo na mão do pai. É mais gostoso. É mesmo. Oxe. E o povo conversa tudo. Nos outros cantos não, é tudo mais sério. Nossa. Eu não posso nem brincar lá. É. Hoje eu tô meio quieto, mas daqui a pouco eu começo. Então. Aí aqui eu posso brincar, né? Uhum. É. Aí fica tudo rindo de mim, olha. Não, mas é rindo com o senhor, né? Não do senhor. Mas olha. É de mim mesmo. O senhor fala aí no mundo espiritual? Eles ficam, isso, eles ficam dizendo que eu não tomo jeito, não. É, sim. Mas olha. É porque eu gosto de ser daqui mesmo. Tá, tá. Não, mas ajuda, assim. Um pouco de descontração é bom, né? Contanto eu que... fiquei preocupado com vocês. Ficou? Porque eu conversei negócio muito sério. Eu conversei em uma zona difícil, não foi? Foi. Uma imagem muito dura. Uma realidade cruel. Nossa. E eu fiquei pensando depois, as pessoas não estão preparadas para entender aquilo, não. Aí fiquei com medo. Ei. Das pessoas sentir pela conversa a energia do local. Ah, é. É? Tem condição, mas, tem sim. Tem. Gente, na hora. Mas eu vou trabalhar. Eu vou pedir permissão, já andei conversando. Pra gente usar a tecnologia na gente. Pra interferir na liberação de energia na hora da conversa. Pra quando gravar e as pessoas ouvir, elas não receber aquele sinal do lugar. Olha. Pra ela não se sentir muito mal. Entendi. Depois, quando as pessoas ouvir, vai entender, né, a conversa. Vai. Olha. Então, eu fiquei preocupado mesmo. Nossa, mas é bom o senhor falar isso, porque a gente aprende também a definir ou decidir com mais zelo para que damos atenção. Isso mesmo. Naquele momento, eu estava muito sentido com a energia do trabalho executado. É. E eu não tive o cuidado de bloquear a energia. Então ela veio com muita força e ficou armazenada na gravação. Ah, é. Então foi uma culpa minha, viu? Muita emoção. E eu vou trabalhar para consertar. Olha. Para as pessoas não ficarem sentidas também. Uhum. O meu trabalho aqui é trazer um pouco da alegria, né? Também. E compensa o melhor. Uhum. Eita. Então, quando uma pessoa assiste um filme de terror, por exemplo, e vai sair aterrorizada. Não, mas... A moça tá indo, viu? Ah, eu tô ouvindo. Eu acho que ela gosta de assistir também. Será? Mas... Você não tem noção do que acontece na sala escura para assistir filme. O que acontece, Pai João? Olha, ele é curioso. Eu falei, é curioso. É, ué. Veja só. Nossa, isso é muito... Quando tá todo mundo sentado ali, tá sintonizando aquela energia, né? O medo, a angústia. Ah, é. Os arrepios. Sim. Se a gente botar o som marmeta ali, vai mostrar tudo vermelho. Eita. Porque tá somatizando. Uhum. E o pensamento vai botando uma energia, vai criando uma realidade paralela. Em volta da pessoa, o que tem de sede, que não tem carecimento, fica como se fosse tomando um suco com os canudos. Nossa. Absorvendo toda aquela somatização. O filme terror serve para isso. É uma artimanha das forças mais escuras para fazer com que o ser humano, o encarnado, seja uma usina de energia sutil, já sintonizada na matéria escura, que é o medo, que vai alimentar os seres que precisam dela para os trabalhos escuros. Nossa. Não tem nada de diversão aqui. Diversão nenhuma. O ser humano gosta, sai de lá rindo. E muito sai doente. Nossa. Vai ter pesadelo porque grudou um ser na sua sintonia. E aí vai ter um canudinho por muito tempo para sugar ele. Eu tô falando canudo, mas é uma acopagem do chakra na garganta ou da boca, Nossa. transmutada do ser que fica na pessoa. É um bicho sugando mesmo. Pra você entender? Os animais têm carrapato. Tem. É a mesma coisa. Carrapato suga o sangue, que é vital pro humano. E os invisíveis sugam energia somatizada. Se a pessoa assistir um filme bom depois, mudar a energia, vai cancelar a copagem. Mas se ela só gosta daquele filme, daquelas conversas e coisa ruim, vai só alimentar mais. É o que eles chamam de implante. O implante está colocado. Nossa. Porque o implante é como se fosse um carrapato que colocou ali, que vai ser alimentado e vai ser transmitido para os outros. Se a pessoa se limpar, como vocês dizem, faz os trabalhos de cura, de magnetização, de cor, de banho, de erva, vai limpar esses implantes. Porque a energia é desconectada. É porque vocês mistificam as coisas. Mas é simples. Nossa. Não tem macumba, não. O trabalho é assim. Mas vocês gostam, né, de que a história. Aí a gente chega no terreiro e diz assim, é, meu filho, você tá carregado. É a linguagem para a pessoa entender. Por trás tem um monte de coisa grudada, absorvendo, e a gente vai ter. Aí fica a magia, o preto velho, com o cachimbo, com a fumaça, com os banhos. Acabou me limpando. Olha que mentira. Fiz nada. Eu só fiz tirar o negócio. É bem simples. É mais tecnológico do que magístico. Ponto. Falei besteira. Não, não, é. Tá bom, E acho aí que as tá. pessoas agora vão ficar pensando um monte de besteira. É. Quem vai dizer, tu que eu acreditava foi por terra. Mas não é verdade? O Sim. ser humano está numa época que não precisa mais de pensamento distorcido. Né? A unificação do conhecimento é necessária. Aí você vai ver que o mesmo trabalho no centro espírita é feito em todos os outros. Quando a pessoa deita na maca banca, os médicos espirituais estão fazendo o quê? Retirando com os aparelhos o que está gerando aquele desgaste, a doença, que a doença nada mais é que a retirada abrupta e constante de energia da pessoa. Tá. E ela está sendo incentivada pelo implante. Ou por um ser mais próximo, né? Grudado ali, influenciando. Aí tem várias formas de se fazer isso. Se eu for falar, é um dia todo. Uma hora, né, fala. No, Entendeu? a gente marca um dia pro senhor falar. Aos poucos vai falar um pouquinho. Falando. Mas, aqui. Pai João, o Por senhor favor. sabe que uma vez eu assisti um filme que chama Aracnofobia. Depois daquela vez que eu assisti, eu fiquei com medo de aranha. Ponto. Bem pegado. Quem mandou ver? Mas eu não sabia dessas coisas. Tem tanto filme de sol bonito, você foi lá com um bicho feio. Mas é que. Mas eu não sabia. Aranha é só um bicho, não é feio. Você quer tirar o medo? É, mas Eu é. ensino agora, Como ainda é tem que tempo. é? Ah, eu não. Eu hoje respeito as aranhas, não tenho Olha, medo, mas não é quero medo. ficar perto. O medo tá camuflado de repente. Olha lá. Olha pra isso. Tem que tirar isso. Eu ainda Vamos é. fazer agora? Eu ainda tenho medo mesmo. Já que as pessoas vão gostar. Não, é bom porque ensina elas também, né? Se alguém tá aí e tem medo de alguma coisa, de repente pode usar essa técnica. Então, Tasha, vamos lá. É assim. Ah. Gente confortável. Ah. E você vai perguntar a você mesmo, onde é que tá essa aranha grudada em você? Eita. A cabeça vai dizer onde tá. Ah. Onde é que tá o medo, meu filho? Pergunte aí agora. Aham. Então eu sinto essa energia assim no coração. Ponto. O coração apertou, não foi? É. Deixa eu apertar mais. É. Tem uma aranha no seu coração. Coração nas patas. Dentro do coração, olha, tá apertando. Nossa. Sua mão começou a ficar geada. É. Bota a mão no coração. É, pronto. Bota a mão no lugar. É. Pense no contágio da aranha. O que é que o seu coração fala? Qual é o contágio dela? O contrário da aranha é um golfinho. Ponto, pense nele. Bota ele nadando seu coração. Uhum. E veja a diferença. É. Mas deixa o bichinho nadar direito. O que é que ele faz aí dentro? Ele fica dando pulo e nadando e tá feliz. E o que é que aconteceu com o resto do corpo? Também ficou assim. E foi. Agora, pense na aranha, onde é que ela tá? Não tá, não. Ponto, resolveu. Oh. É difícil, né, filho? Olha. Que fácil. Se você vê uma aranha. Que geralmente na casa todo mundo tem uma. É normal, né, viu? Um bichinho normal. Todo mundo tem uma. É até bonitinho. É. Quando você vê, você vai dizer assim. Obrigado por ter me mostrado a força de libertação que eu tinha. Gente. Aí você vai enraizar o processo de transformação do medo. Tá entendendo? Sim. E aí você retém esse implante que estava em você. Oh. Que já foi retirado. Eita. Mas foi você que fez, eu não fiz nada. Tô aqui. Mas olha que coisa boba e fica nas pessoas. Ah, pois, você não viu nada. Então, você quer saber de uma coisa interessante? Vamos lá, quero. Agora a pessoa vai ficar tudo sem querer namorar a porra da vida. Ué? O primeiro namorado, ou a primeira namorada de todo mundo. É. Tá grudado todo mundo. Eita. Pô, eu já vi. Deus, né? Tá grudado assim. Tá grudado, fio. É. Quer fazer o teste? Vamos ver. É hoje o dia, olha. Eita. Tá todo mundo rindo dele. Tô dizendo assim. Você vai destruir o trabalho do Cupido. É. Porque o Cupido não vai poder fazer casal, vai. É. Mas tá, deixa eu parar de ir. É. O senhor tá indo. Eu vi que sua voz mudou. É. Veja só. É. Todo mundo que teve o primeiro amor, aquela energia foi uma energia de transformação. Foi um amadurecimento emocional. É. E é, geralmente é forte. E se a pessoa não desliga conscientemente, vai ficar poeta da existência. Meu Deus. O que a pessoa faz é rasgar as fotos da pessoa, né? É, rasga, é. Tocar rasga. Fogo, jogar fora. Toca rasga, fogo. Rasga. Mas só fez no físico. Ai. E no pé espiritual? Ficou lá? Mas tá até hoje. Nossa. Bota a mão no primeiro lugar que a pessoa chegou em você. O primeiro namoro. Se foi na mão, se foi na cabeça, se foi no olhar. Bota a mão no lugar e conversa. Eu agradeço pela experiência de vida. e pelo meu adentrar no mundo do coração. Siga seu caminho livre, que eu tô em paz. É simples assim. A partir de hoje a pessoa nem lembra mais desse ser. Se perguntar qual foi o primeiro namorado, vai dizer, vixe, eu nem tive. Porque não vai nem lembrar. Uhum. É simples. Nossa. Não é magística de Pedro, velho. Isso é uma coisa a mais, é uma tecnologia. É a tecnologia do pé-espírito. O que é que a tecnologia da alma. Uhum. Que é uma máquina, né, filho? Nossa. Que a energia vibrando. Uhum. Pode perguntar. Então, eu quero saber assim, até perguntar para um espírito que está ouvindo a gente poder se informar também. O que acontece, Pai João da Angola, quando esse espírito assiste um filme igual esse que eu disse da aranha? Porque parece que a gente não vê essas projeções, mas eles veem, às vezes são atacados, se for o caso. Como é que funciona? Mas qual é o tipo de espírito que você quer saber? Um espírito que vai estar do lado de um ser humano vagando, e aí eu vou lá, sento e assisto, e às vezes ele vai assistir junto. E se ele gosta do filme? Então? E se ele gosta daquela energia? Uhum. Ele não é vítima, ele é o algoz. Uhum. Percebeu? Uhum. Se você tem um espírito que grudou em você e tá passeando, uhum, né, pra ficar mais fácil entender. Uhum. Ele sentou do lado. Ele não vai ficar ali, não. Porque ele vai ter medo daquele ser que tá ali. E vai embora. O encarnado que não percebe e fica. Quando o encarnado começa a mudar sua percepção de vida e a percepção interior da sua energia e da sua paz, ele já não consegue ficar nesse lugar. Ele não tem coragem nem de botar um filme desse pra ver. Nossa. Ele sente uma repuxa muito grande. Vai. Porque a sintonia da alma já tá ajustada. Nossa, verdade. Por isso tem muita criança que assiste, depois fica adulto e diz, eu não gosto mais. Foi assim comigo. Mas ficou desde aquele tempo. Ah, porque você deixou. Ah, é. Porque a aranha ficou. E ficou no lugar bom, né, filho? O coração. Ficou. Olha, ficou no lugar bom. Quando eu vi a aranha aqui, eu colocava ela no copinho e soltava ela lá fora. Tá vendo? Eu não matava, não. É. Então, Pai João, o que eu queria dizer é mais assim. Se eu sou um espírito e eu tô vendo aquela aranha naquele filme ou aquelas coisas feias, se eu vejo que vai fazer um mal pra mim, ou eu fico com medo, eu saio dali rapidamente, eu me sintonizo com outra coisa. É assim que eles fazem. É isso mesmo. Entende? E tem uns que não conseguem nem entrar. Se você tem um espírito que tá em processo de aprendizado, de evolução com você, ele entende que você não tem esse conhecimento. E que a experiência de assistir o filme da aranha, uhum, vai trazer conhecimento. Ele permite que você entre e ele lhe espera em outro lugar. Olha. Quando você sai, ele continua com o processo dele com você. Só é tá tudo tão grande, uhum, é tudo tão amplo, uhum, que vocês acham que o espírito fica do seu lado o tempo todo. Mas você tem sua vida. Tem seu próprio processo. Uhum. Quando você aprender, ele vai dizer, ai que bom, ele aprendeu, porque eu já não entro mais ali. E aí você vai selecionando as experiências de vida e vai crescendo. A criancinha só aprende que o fogo queima porque bota o dedo. Você acha que o anjo de guarda não sabe? Sabe, mas o que vai fazer? Ele cuja o baixo e fica esperando a pessoa se queimar. Mas tem criança que gosta. Aí vai de novo. Até dizer, ai, não aguento mais. Aí parou, pronto, aprendeu. E aí o que foi que o espírito aprendeu também? A ter paciência. Nossa famosa amiga. Tá. Paciência e respeito. Uhum. de ver que o outro tem seu processo de aprendizado. Respeitar o momento do outro. Saber que o outro pode sentir dor e precisa também. Você pense num espírito que é protetor, vendo o seu encarnado, como vocês dizem os cavalos, fazendo processos que causam dor, engano, desapontamento. Você acha que eles ficam felizes? Não fica de jeito nenhum. Mas o que é que eles podem fazer? Eles ficam firmes, mantêm energia firme, para dar firmeza ao ser. Que quando ele aprender que aquilo vai não tá mais coisa boa para ele, ele para. Não existe tempo perdido. Existe aprendizado em todo o tempo gasto. Tá certo. Vou dar um exemplo prático. Tá, vamos ver. Se hoje o menino decidisse não conversar com você, É. o que eu ia fazer? Nada. É, ué. É o processo de desprendimento de vida dele. Que hoje é um dia normal, livre, que ele podia usar para outras coisas. Né? Mas para estar com o espírito. Foi a escolha dele. Foi. Mas lá atrás, ele já recusou muito. E ele aprendeu que o vazio causado nessa escolha não compensou. Ah, E tem. aí agora ele já está aprendendo e escolhendo melhor. E eu só posso fazer o quê? Respeitar o processo dele. Tá Claro. entendendo? Sim. O senhor está dizendo no, na posição de guia, né? De mentor. Isso Entendi. mesmo. Tá certo. Vocês não acompanham nesses lugares, mas ficam lá fora esperando. Ou nem lá fora. O exemplo vai ficar mais simples. Se ele for passar de filme, se chama de cinema. E depois ele for para um trabalho espiritual. Eu posso já estar sintonizado com ele. E eu fico lá fora assistindo as outras coisas. Assim, dando apoio às outras pessoas. Ah, tá. A gente tem um fio angustiado que precisa de um apoio no coração e a gente dá. E ele vai ver o filme dele. Quando sair, a gente vai pro trabalho. Pode deixar que eu tava trabalhando também. Nada foi perdido. Claro. Na fia do filme pode ter uma esposa lá chorando por dentro, chateada. E a gente dá um conselho. Nossa. Tá entendendo? Sim. E no dia que eu não tiver nada com ele, eu vou estar em outro canto trabalhando. Então nada é perdido. Olha. É tudo bem aproveitado. Agora me fez lembrar uma coisa. Certa vez eu fui visitar um terreiro e tinha uma gira de esquerda. Quando eu entrei, as entidades, eu falei, cadê as minhas entidades? Elas estão aqui? Daí elas disseram, não, é o seu Tiriri. E eu nem tinha falado nada do nome do meu Exu, do Exu que trabalha comigo. E aí ela já falou, o Tiriri e a Padilha estão lá fora, lá no portão, eles não quiseram entrar, não. Isso mesmo. Mas ué. Porque a experiência é a sua, não é a deles. É difícil de entender, né? Mas é sobretudo quando é uma gira de esquerda. Mas não é porque é de queda ou de direita. É a mesma história do filme. Se eles entrarem, eles iam assistir o filme de novo. Já sabe o conteúdo. Você que precisava do ensinamento. Aí você que entrou. Eles podem ter ficado lá fora protegendo. Porque se algum entrasse para atrapalhar aquele seu momento de aprendizado, eles não deixavam. Ah, agora entendeu. É bom saber, né? Tá entendendo? Vocês entendem que os guias têm que estar em tudo que é coisa com vocês. É. Vocês são mais livres do que pensam. Nossa. Vocês gostam daquela certeza de proteção constante. A maior proteção é sua. O seu Exu guardião nunca tirou a aranha do coração. É. Foi você que botou aí pra botar a mão, é? A experiência é sua. É. Agora aprendeu a tirar. É. Se você usa constantemente, Uhum. que bom pra você. Senão ele vai ver a anja subir de novo pela perna, Eu, hein? até o coração. Deixa ela E lá. se subir, vai pra cabeça. Se for pra cabeça, é o bichachão, viu? Cuidado. Quem tá atendendo? Sim. Não é porque o espírito é da suposta Ikeda que é obrigado a entrar na gira. É. Às vezes, eu já expliquei outra vez, os degraus dentro da esquerda, não já expliquei? Já. Acho É a que sim. mesma coisa. Ah. Eu expliquei pra você, viu? Não, mas eu falo assim, o senhor não quer dar uma lembradinha Pronto. para quem não ouviu? O espírito meio esclarecido, quando percebe que existe uma luz superior, ele decide evoluir. Ele quer algo melhor. E aí vai que uma linha da esquerda, uma Maria Padilha, chama aquele espírito e diz, vem trabalhar com nós. Vamos fazer coisa boa. E aí começou naquele degrauzinho, né? Limpando o chãozinho. Depois ela pega a vassoura, Sim, o senhor depois falou. começa a botar enfeite nas paredes, vai subindo o trabalho, vai melhorando. Se o seu guia for mais superiorzinho um pouco, tiver mais conhecimento, ele não precisa entrar numa gíria mais inferior. E deixa você lá para aprender na experiência. Claro, claro. É assim que acontece. Entendi. Nossa. Mas se o seu guia for menos experiente, ele está aprendendo junto com você. Ele vai assistir o filme junto. Vai para a gíria junto. Entendi tudo agora. Aí agora ficou mais caro. Claro, faz sentido. E daí também surge a ideia da oferenda, né? Porque quando as pessoas. Acho que foi o senhor que ensinou que eu sei que alguém ensinou que a oferenda, no caso, tem espíritos que aceitam e que gostam, que ficam felizes, porque tem vários tipos de estados de ser aí no mundo espiritual. Isso. E elevação. E eu mesmo. Entendi. Porque, então vai da pessoa, né, Pai João? Foi Porque quando eu expliquei a foi o você senhor. o É. presente. Isso, foi o O senhor presente de aniversário. mesmo. É, foi mesmo. Tá bom. Não, então vamos falar de outra coisa que o tempo é curto. Olha, Tá, gente. e ainda nesse tema, então. O senhor falou, quem já está mais. Vou tentar dizer de outro jeito, só me corrija, por favor. Quem já está mais desperto, mais próximo dessas ideias da espiritualidade e entendido desses assuntos, tem repugno com esses filmes e essas formas, pensamentos que eles produzem. É isso mesmo. Aprendeu? Tá bom, graças a Deus. Você gosta, olha, você gosta de entrar numa lixeira. Não, senhor. O cheiro é ruim, né? É ruim. É a mesma coisa. Nossa. A sensação que você tem na lixeira, causada pelo cheiro, que é o estímulo, acontece do mesmo jeito nos filmes, nos conteúdos impróprios. Tá certo. É assim que acontece. Quando o senhor fala conteúdo impróprio, acontece também quando a pessoa está assistindo um filme de sexo explícito? Isso mesmo, mesma coisa. Às vezes a pessoa precisa da energia. Às vezes é uma energia vital que a pessoa precisa. Porque o corpo tem os vários centros de energia. E se um não está produzindo corretamente, o próprio espírito orienta a pessoa a procurar o estímulo para ativar o centro de energia para suprir a energia que faltava. Quando você sente a vontade de ouvir uma música de uma igreja, é porque ali você estava precisando ativar a energia do coração. Que estava faltando. Quando você sente vontade de fazer caridade, mexeu no outro centro. Tá entendendo? Tá, sim. Quando precisa de movimento do corpo, deu vontade de ouvir uma música para mexer o corpo. Ou então fazer uma atividade. Uhum. Aí mexeu com a energia do primeiro centro de energia. Uhum. O sexual, mesma coisa. Tá. Agora, o desequilíbrio na boca incessante dessas energias é que vai ser o problema. Vicia. Vicia e a pessoa pode atrair seres viciados naquela energia. Se sintoniza. Você se torna usina para produzir para eles. Eita. Aí você pode os por dois. Você que precisa e para ele que gosta. Nossa. Que quando desencarnou, ficou sentindo falta daquela energia. Aí sintoniza com a pessoa. É assim. E quanto ao vício, é a mesma coisa no caso de um cigarro, por exemplo. Isso. Mas aí tem que ver se o impeto dessa pessoa não já foi o joio de alguma substância em outra existência. Tá. Tem que ver pra quê? A maioria já foi em outra existência. De alguma substância. Uhum. Ah, e aí sente falta nessa. E só se sente completo, inteiro, feliz, usando. Entendi. Então traz da outra encarnação. Ou pode trazer. Aqui é a falta. Sim, pode mas, sim. É mais comum do que imagina. Sim, senhor. É porque a pessoa sente falta daquilo, mas tem o dever de se libertar para isso serve a encarnação. Isso. Tá bom. Para se livrar dessa roda encarnatória. Entendi. Se ela aprender, ela resiste e tá liberta. Se ela der vazão a essa necessidade anterior, ela tá aprendendo outras coisas. Menos o propósito que veio. Que ela resistir a essa vontade animalística. Mas quando a gente chega no mundo espiritual, a gente não passa por um treinamento de um certo tempo para se desconectar uma vez que já é socorrido, vai para uma colônia? Eu já sei que vai falar, veja só, precisa nem completar. Vai lá. A pessoa passou por um momento lá de desintoxicação. Isso. Limpou o perispírito. É. Do processo somatório, de somatização, causado pelo uso da substância. Tá limpo, como vocês falam. É. Só que no processo de reencarnar, a pessoa tem aquela missão. Olha, eu compreendi que vou precisar resistir. Que o meu espírito tá marcado. Me direcionando a essas coisas. Faz parte de mim. Então eu tenho que aprender. A pessoa tá limpa e espírito também. Mas lá no fundo, isso se torna uma tendência da pessoa. E aí ela resiste e se livra daquela tendência. Tá curada. Mas se ela não resistir, ela deu vazão à mesma tendência. Uhum. Acho que picou, foi não. Explicou tudo. Maravilha. Olha, a gente tá caminhando pro fim da nossa conversa. Infelizmente, para muitos. É, acredita? Foi rápido. Foi rápido demais, que é isso. Mas a ainda. A gente vem ponto pra conversar de ator. Ah, mas então vamos fazer mais uma hora? Ó, tava ele gosta. Não pode? Ele gosta. Se o senhor dá a corda, eu puxo. Eita, olha aí no seu reloginho espiritual. Mais meia hora sem pode. Eita. Que se não, daqui a pouco eles vão desligar a tela lá em cima. Tá bom, não, então vamos fazer só mais uns 5 minutos, depois o senhor vier, a gente faz direitinho com o que faltar mesmo. E aí fica bonito. Olha, quando o senhor veio, para finalizar com a conversa que a gente começou, quando o senhor veio e o senhor se colocou nessa cápsula, o senhor, durante a viagem, manteve a sua forma astral de preto velho? Ou o senhor virou luz? Esse menino é meu bobo. Bastante bom. Ah, meu Deus. Quando eu já saí de lá, eu já saí preparando a roupa. E aí, nesse processo que eu vim sintonizando com a energia da conversa, usando minha memória, e ela, a memória vai ativando esse processo, aqui a ação da minha roupa, e aí vai plasmando. Quanto mais energia eu vou sentindo, provinda da memória, da recordação dos momentos bons, que são as memórias que me ligam a esse trabalho. Aí eu vou assumindo a forma para esse trabalho. Quando vocês lembram uma memória de alguém, você não lembra do dia o que aconteceu? Sim. É a mesma coisa. Eu lembro do fio, aí eu sinto tudo em volta e aquilo me ajuda a pasmar mais rápido. Olha. Se eu não usar a memória, o trabalho fica mais complicado. Demora mais. Sim, entendi. É por isso que vocês têm as memórias complicadas da vida. E elas acabam atrapalhando. Porque ela vem muito forte. E aí toma conta. Claro. Deu pra entender? Sim, sim, senhor. Bom. E aí agora o senhor disse que. Então é. Respondendo. Eu já saí de lá tocando de roupa. Eu já cheguei aqui pronto, tomado banho. Pro trabalho. Tá certo. Tá certo. Sim. E agora deu na cabeça de perguntar isso. O senhor tem um bichinho que o senhor carrega junto? Porque o pai João das Almas disse que tinha um gatinho que ele ganhou de uma cigana. Isso. É. A gente pode usar o animal para um objetivo. Se eu precisar fazer um trabalho mais inteligente, eu vou usar um gato. Olha. Se eu preciso de um trabalho mais pesado, eu tenho à disposição serpente. Entendeu? Lagarto. Mas são todos amigáveis. Isso. Tá bom. Os animais estão evoluindo com nós. Entendi. Não tem nenhum bicho mordido, não. Pra morder ninguém, não. Entendi. Então a serpente é amiga. Isso. Tá. A serpente sintoniza energia da terra e do fogo. E ela vai trabalhar com essa energia. Pra libertar o apego das pessoas. Quando a pessoa tá muito presa em uma forma de pensamento, numa situação, a serpente vem e solta. Faz a pessoa entender que precisa largar tudo na vida. Entendi. É o trabalho do fogo de outro caterra. Nossa. Ixi. Vamos, uma hora também a gente vai falar só disso, tá? Eita, eu desligo. Dos animais, porque eu achava que o animal, quando ele morre, ele vai para o mundo espiritual, mas ele não é igual ao humano que se demora. Ele já volta rapidinho, não tem esse, porque ele não tem... Ô, gente, e é uma fábrica de encanar? É, mas... Não sei, então, não sei como é que funciona direito. Precisa estudar. Não é fábrica, não. Cada um tem seu tempo. Se o animal foi maltratado, ele precisa de um tempo para aprender o perdão. Senão ele vai voltar mais babo ainda. Aí ele vai passar um tempo com o pessoal espiritual para aprender o convívio. Para quando volta ele vir mais dócil. Para completar o processo evolutivo de animal para um animal mais superior. Nossa. É assim. Você acha que a borboleta, depois que morre, vai voltar a ser borboleta? Não. Ela vem como um pássaro. Nossa. E assim vai. O animal só é difícil ver a gente, viu, filho? Mas... Tem gente que diz que depois do cachorro vê a gente, né? É, tem gente. É bem assim, não. Não, eu acho que vira elemental. Eu acho que o animal... Olha só o que eu acho. Vamos falar disso na outra vez. Tá? Senão, senão. Tá, Mas é que combinado. daí fica bonito a gente fazer um só pra isso mesmo. Tá, Mas, pode ó, então. marcar no seu caderno. Vamos, vou marcar aqui no meu caderninho, eu falo pro menino. Que tem tudo anotado, fiapo. Maravilha. Daí ele passa pro senhor, né? Isso. Tá bom. Então, ó, a hora que o senhor desce nessa cápsula, ela fica invisível porque o senhor é, porque a vibração dela é mais elevada do que aquela do local onde ela passa. Isso mesmo. Tá bom. Ela vibra numa uma velocidade muito rápida. Entendi. E os E outros não conseguem perceber. sim, mas quem não consegue perceber é quem tá numa vibração mais baixa, porque os guias que lá estão vê passar uma luz assim, vum. Isso mesmo, ainda diz oi, tudo bom? Vá Já. com Deus. Ah. Ainda cumprimenta. E dá para ouvir? Claro que dá. Ah, então Aí passa cumprimenta a devagarinho. gente. É mais rápido, viu? Ah, tá bom. Mas é porque a comunicação não precisa de carta. Tá certo. É tudo pela cabeça. É pela vibração do pensamento. Nossa. Tá É certo. como eu faço agora. O menino está recebendo a vibração do meu pensamento, que vibra na caixa acústica dele. É assim que acontece. Tá certo. Entendi, entendi. E aí, o senhor disse que aqui tem é um lugar meio perdido. Isso. Mas eu falei brincando. Sim, por isso que o povo entendeu que não é bem. Senão a gente não trabalhava aqui. É meio perdido porque a pessoa não entendeu o discernimento. As coisas melhor para o seu crescimento. Como vocês falam, tem muito estímulo. E no meio do estímulo, no meio da selva, se perde. O crescimento, o amadurecimento espiritual é perceber o estímulo necessário para o seu melhor. É Agora, assim. no comecinho da explicação, cortou. O senhor falou, é meio perdido porque as pessoas se perdem. Não aprendeu o discernimento Ah, entendi. de escolher o ritmo melhor para o seu crescimento. Ah, é, e agora parece que chegou a hora de tudo ficar às claras. Já estava há muito tempo, Já passou da hora. mas ficou num nível tão grande de urgência que agora o trabalho é tudo gente. Tem que esclarecer. Tá certo. Porque as ordens superiores, as vibrações superiores, mudaram. E a gente tem uma certa pena das pessoas. Ah, Tem amor, né, filho? sim. Quer que as pessoas andem logo. Aí tá estimulando, tá ajudando com conhecimento. Porque senão vai se perder todo mundo. Meu Deus, não. Quando você vê uma fruta apodrecendo no meio das outras, o que é que você faz? Eu tiro. Você tira ela para não apodrecer as outras, né? É. Você acha que a espiritualidade vai ficar de braço cruzado vendo tudo apodrecer? Não. Não. Então é melhor a gente sair tirando as frutinhas, uma por uma. Mas nessa comparação a gente não tira a fruta podre e joga fora. É. A gente tira para curar. Entendi. E Olha. ela não fica mais podre. E vai ser salva também. No plano da superioridade, o objetivo não é jogar nada fora. Não. É recuperar tudo. Olha. Tá certo. Entendeu? Tá certo. E o senhor disse também que aqui os bichos estão presos e lá nessas camadas eles estão soltos. Isso. Esse bicho é o quê? É o espírito da pessoa desencarnada. Ah, uma forma de dizer. Tá bom. Isso. Da pessoa desencarnada. Agora, preso de que forma, assim, preso? Pelas leis? Aqui É. tá preso no corpo, viu? Entendi. Eu Já acho. tá solto. Ah, agora que eu entendi. Por isso que é mais fácil andar aqui. Tá Entendi. entendendo? Tá certo, tá certo. Olha que foi bom perguntar. Tá certo, então. E durante o dia e durante a noite, tem diferença de É quantidade tudo de espírito? igual. De É tudo espírito igual. trevoso? É a mesma coisa. Mas eles não têm medo do dia? Quem foi que inventou isso? Não sei. Meu Deus do céu. Às vezes tem gente que pensa assim. Tem não. É a mesma coisa. Ah. Não existe dia nem noite. Tá bom. A nossa percepção espiritual é de olhar pro seu dia e pra sua noite. Tá pra certo. Saber a existência desses dois pra vocês. Mas pro lado de nós, não tem diferença nenhuma. A hora que inicia um trabalho, ele vai ter hora de terminar. Não importa se no seu dia ou na sua noite. E nem conta-se dia nenhum. Pode começar hoje e terminar um ano depois. Isso não conta um dia nenhum. Tá certo. Nossa. O que se conta é tarefa cumprida. Eita. É assim. Graças a tem Deus. Tem um descanso. A gente descansa, que não dá para ir direto. Ah. Mas é um descanso rápido, só para refazer a energia vital. Eita. E para retornar. Tá certo. Vocês que vivem no bom, bom, tem dia e tem noite. É, no bem bom, é. Ainda aproveita o sol de dia, né, Via? Sim, a praia. E aí tem gente que ainda trabalha de noite, fica olhando a lua. Verdade, tem mesmo, bastante. Vocês então, têm mais opção. Tá certo. Pai João. Diga. Então eu quero agradecer ao senhor imensamente esse tempo que o senhor está reservando para a gente e agradecer a espiritualidade superior que orienta o senhor e permite que o senhor venha também, viu? Oxe, meu filho, não é que agradece. Eu que agradeço mais. Olha. Porque eu preciso de vocês. Para me melhorar. Não é assim? É. Eu só tô conversando, não tô fazendo nada não. É, sim. O senhor quer passar então aí uma última mensagem pro dia de hoje, para quem tá ouvindo e decidiu de vez nunca mais entrar em lata de lixo, nem se sintonizar com esse tipo de energia? Já que a gente ensinou uma coisa prática, vamos ver. Eu vou liberar a energia da conversa agora, tá certo? Tá. Quem estiver acompanhando a conversa, abra o coração e sinta a energia desse momento. Que a luz de Nossa Senhora está abençoando o nosso trabalho. Que é o trabalho voltado no amor. E vamos, minha gente, aprender a permitir todo tipo de esclarecimento físico e espiritual. Que o amor e a paz botada do seu íntimo é mais forte até do que a paz botada no íntimo de Jesus Cristo. Porque não tem diferença. Sinto essa energia botando, limpando e coloque simpática e faça o trabalho consciente de cura. Qual a conversa melhor para você? Qual o filme melhor? Qual a amizade? Qual e tudo o trabalho? Você tem que aprender a elevar sempre a vibração dessa energia interna de vocês. E que ela está sendo sempre abençoada pelas forças espirituais superior. Não importa o nome, o credo, a religião, pois tudo está vindo da fonte maior, a fonte do amor que é Nossa Senhora. E acima dela, meu filho, essa força superior aqui é Deus, a força inegotável. Que é a força que faz a gente dormir e acordar. Sabe. Que levantar. É a força que bota no momento do sorriso. Do reencontro com o amigo. Do abraço gostoso. Do animal dando uma lambida do nosso braço. É essa energia que tudo domina e que bota a todo instante, sem vontade de parar. A escolha é sua. Se você escolher entrar nesse caminho de amor e de luz, você mais nunca vai querer outro, né, filho? Jamais. Então, se permita sentir um pouquinho, uma vez sequer, e depois você decide. Porque a fonte está jorrando a todo momento. E sem economia nenhuma. É mais forte que 10 mil cachoeiras juntas. Aí depende, cada um quer tomar um banho, sair limpinho, né? Sim. É bom tomar banho de vez em quando. É. Então vamos mergulhar na cachoeira divina Vamos. e sair de lá refeito, né? Sim, senhor. Com as bênçãos de Nossa Senhora, de Mãe Oxum, e com todos os dias que nos protege. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesuquito fique marcada e ficada no coração de todos vocês. Salve. Assim seja, viu? Salve a luz de Oxalá. Chave, meu pai. Graças a Deus. Pai João da É Angola, que Deus isso. abençoe o senhor. E dê um abraço a todo mundo que se o senhor encontrar e falar desse assunto por mim, viu? Tá bom, viu? Tá Eu bom. vou dar seus recados e pedir para lhe visitarem também, Sim! para lhe dar as proteções necessárias. E um abraço também, ué. Legal? Eita. Dá um abraço em você, né? Tá bom, então. Fica na luz, tá bom? Vou ficar assim. Até a próxima, Pai João. Até, amor. Muito obrigado. Saravá os pretos velhos! Adorei as Pombinho de Zambi, Pombinho de Obatalá, Pombinho de Zambi, Pombinho de Obatalá. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Vai meu pombo branco na senzala de Aruanda, vai buscar Pai João para trabalhar. Pombinho de Zambi, Pombinho de Obatalá, Pombinho de Zambi, Pombinho de Obatalá. Cheque. Pablo Lopes? Oi, sou eu. Então, quando voltam os médiuns do trabalho, eu gosto sempre primeiramente agradecer a Deus e a Oxalá e ao médium e à entidade pelo trabalho magnífico que estão nos ajudando a fazer, colaborando de uma forma tão bonita, viu? Isso, obrigado, eu que agradeço. E depois de perguntar como é que você está se sentindo? Eu estou retornando ainda, na verdade. Como se estivesse voltando de um sono. Uma noite de sono. Percepção está um pouco turvada, mas ela vai voltando aos poucos. Tá bom, então. Um abraço para você. Muito obrigado de coração. E até a próxima, viu, Até a Pablo? Muito próxima. obrigado. Deus Abração. abençoe. Tchau.